cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, o programa que habitualmente vos leva, desde os últimos 6 anos, todas as semanas, uma banda nova, a quem nos quer ouvir, naturalmente, seja no 100.2, seja através da internet, para todo mundo, em www.radiobonova.com. Ora bem, e hoje estamos a fazer mais uma remissão, menos um pecado, enfim, é um mais que vai ficar redimido, tendo em conta que é uma banda que já anda há algum tempo, lança agora o seu segundo álbum, e que quase, eu arriscaria a dizer, é quase um best-of, tendo em conta que eles já têm praticamente uma década de trabalho. Falamos depois do TV Rural, já aqui falámos deles noutros programas, mas hoje sim temos a oportunidade de falar com um dos mentores, tendo em conta que hoje, e esta semana o destaque é para este Balada do Coyote, o seu segundo registro em LP, neste caso em CD, muito engraçado inclusive, eu até arrisco de falar aqui em LP porque se olharem para ele parece um CD de vinil, mas ao longo da conversa vamos falar sobre isso. David, bem-vindo aqui à Boa Nova. Obrigado, obrigado. David Jacinto é a voz, uma das vozes do grupo e basicamente o homem do saxofone também. Sim, e começamos pela conversa por apresentar aqueles que são os seus companheiros de carreira no TV Rural, que no Rei já tem basicamente uma década de trabalho, não é? É exatamente isso. Nós começámos como TV Rural, começámos em 2000, apresentámos-nos pela primeira vez no Festival Viva à Rua em Évora. A banda tem-se mantido praticamente a mesma, portanto temos o João Pinheiro na bateria. O João Pinheiro, além de tocar no TV Rural, toca também em outras bandas como os Diabo na Cruz ou os Real como Lisbonense. Temos também o David Santos no baixo elétrico. O David está connosco também desde o princípio. O David toca, além do TV Rural, toca no Real como Lisbonense, ocasionalmente com a Lúcia Muniz ou o Ioi. Temos na guitarra elétrica o Vasco Viana. E na outra guitarra o Gonçalo Ferreira. Exatamente. Portanto, são nomes já nos de algum modo são conhecidos, alguns já passaram aqui também por via de outros destaques aqui de semana na Rádio Boa Nova. Não confundir com o David Santos, que havia já até aqueles que tinham a ver com o Noiserve, não? É um anónimo. É um anónimo, exatamente. Assim, mas é um homem também da Real como Lisbonense. Exatamente. Thank you. chuva. Ora bem, estão apresentados aqui o Estamé Rural. Enfim, é um lugar comum, seguramente, das várias conversas que têm tido, mas não podemos deixar de referir que TV Rural é um nome que faz parte do coletivo imaginário de todos nós, por vir do engenheiro Sousa Veloso, no programa que, ao que julgo saber, teve cerca de 3 décadas de emissão no canal de televisão pública, na RTP. E claro que, no momento da escolha de nome, seguramente que pensaram nisso. Naturalmente, portanto... Basicamente, andávamos à procura do nome e começámos assim naquelas desbundas à procura do nome. Brainstorming à portuguesa, não é? Brainstorming à portuguesa, em que pronto, andámos aí por uma série de nomes e às tantas surgiu TV Rural. TV Rural, pronto, é um nome associado, lá está, a esse programa, de televisão de práticas agrícolas. Nós achámos que tinha piada, o programa na altura já não passava. Achávamos que tinha piada tentar repescar esse nome e tentar transformar aquilo que era algo que estava na nossa memória coletiva para uma coisa nova, neste caso associada ao rock and roll. E pronto, foi isso que fizemos e adotámos esse nome e desde então nunca mais o largámos. Quer dizer, não. Pronto, estamos habituados a apresentarmos como TV Rural e é isso que vamos fazer agora. Vamos ver se conseguimos bater o recorde de longevidade do programa estamos a caminho disso, não é? A primeira década já lá vai, portanto. Primeira já vai, já só faltam duas, mas eu acho que a gente ainda vai conseguir bater isso. Pelo menos 4 ou 5 décadas acho que nos vamos manter a tocar. Dá-me dor, dá-me dor, dá-me dor. Dá-me muita, muita dor. Ora bem, eu primeiro disco de originais se demorou algum tempo mais a fazer e era na altura o Filomena Grita, né, editado pela Canta Dupla, sendo que este é uma edição agora da Chifre. Eu arrisquei dizer que era um best-of, tendo em conta de facto a vossa longevidade, que já vem nos 12 anos. E tendo em conta também que, por exemplo, o Faz-te um Homem Rapaz é um tema, para quem esteja mais atento e andar à procura da música, por exemplo, que vai sendo feita, há um ano e meio mais ou menos, via um videoclipe caseiro no âmbito do projeto da música portuguesa a gostar dela própria, exato. Onde vocês apresentavam já este tema, portanto, como pronúncio de um disco que estaria para ser cozinhado. Daí a pergunta, este disco tem, em termos de produção ou de criação, quanto tempo? Nós começámos a trabalhar para este disco mal acabámos de lançar o outro, o primeiro. Portanto, vá lá, digamos que vai desde 2008 que andamos de volta, pronto, andamos a pensar neste disco. Naturalmente as coisas connosco levam o seu tempo, porque nós é que produzimos tudo aquilo que fazemos, inclusivamente nós é que ganharíamos dinheiro para lançar as coisas cá para fora. Portanto, as coisas foram demorando, isto leva o seu tempo, havia uma vontade de tentar criar um álbum mais homogéneo, que eu acho que conseguimos. As músicas tiveram que ser todas rearranjadas e trabalhadas como deve ser para se poder gravar dentro daquilo que nós esperávamos e da forma como queríamos, que era uma gravação mais perto daquilo que nós fazemos ao vivo. E foi um bocado o que nós fizemos em termos de base de gravação. Depois, às tantas, começámos a contactar também outros músicos, músicos convidados que participaram no nosso disco. Lá está, em termos de best-of, sim, se calhar, para quem está mais atento, já reconhece algumas músicas, como tu próprio referiste, mas as músicas têm sido trabalhadas a pensar neste disco, acima de tudo. E, eventualmente, e tendo em conta o que fomos lendo também, e vou repetir aqui palavras do Pedro Pupo, já que falámos ao AIP, havendo aqui um membro em comum, dizia, os TV Rural nunca tiveram problemas de beber da panela. Foram sempre o que quiseram ser, influenciaram todos os que ouviram, e o novo disco, sem nunca se comprometer, apenas desilude quando acaba. Exato. Ora bem, dizia assim, isto o Pedro Pupo, que a existência deste álbum, A Balada do Coyote, incita sempre a que venham outros discos. O que é que ficou na gaveta que não veio a ser incluído neste Balada do Coyote? O que é que está aí à espera de novos dias? As coisas que ficaram na gaveta provavelmente vão continuar na gaveta. Portanto, são músicas que nem chegaram a passar a fase da pré-produção. Nós levámos para o estúdio mais uma ou outra canção que, na altura acabámos por desistir porque as coisas durante a gravação não estariam a correr bem para essa música em específico ou para essas músicas em específico. Agora, nós temos imensa vontade de continuar a gravar e eu estou certo que, pronto, se talvez para o próximo ano já comecemos a pensar no novo disco. Mas pronto, isto lá está, estas coisas com a TV Rural vão demorar o seu tempo. Claro. Se a gente começar a pensar já para o ano, eventualmente só daqui a 5 anos é que sai o novo disco. Essa questão a nós, pronto, não do tempo e o tempo que leva a fazer qualquer coisa, a nós é um bocado não nos preocupa muito porque nós não temos pressão nenhuma em termos editoriais, não é? Portanto, não há ninguém a dizer, tens que lançar agora já ou tens que fazer isto dentro deste timing. Somos nós que escolhemos tudo o que queremos fazer e temos controlo total sobre aquilo que fazemos e a forma como sai cá para fora. Portanto, eu estou certo que brevemente começaremos a pensar no novo registro e será tudo com coisas novas. Portanto, isso estava a perguntar, daí a ligação à Chifre? Sim, exatamente. A Chifre tem esse caráter independente, portanto era uma editora nova quando nos contactou e mostrou-se interessada em editar o nosso disco. Eles sabiam que nós que estávamos a preparar para gravar um novo disco. Portanto, foi uma aposta mesmo de fé, porque eles não sabiam o que é que nós íamos gravar, nós também não conhecíamos o trabalho deles, não é? Eles estavam a arrancar, mas eles quiseram apostar em editar o nosso disco e fizeram, pronto, portanto, criou-se aqui esta parceria e eu acho que a coisa está a ser positiva, está a ser bastante positiva. Quem me chamou, chamou, chamou. Quem me chamou, chamou, chamou. Quem me chamou, chamou, chamou. Quem me chamou, chamou, chamou. Pensei que te acalmava a dor, mas que me tinhas bem domado. Mantido numa caixa algures, Agora que falar aqui do que é um disco, como já aqui alguém referiu noutros destaques, é uma celebração, é sempre um motivo de festa, não é? E outros dizem, normalmente os vozes da rádio, que um disco é um cartão de visita, cada vez mais é uma maneira de conseguir fazer espetáculos. É um bocado nessa ideia também que surge esta balada do Coyote? É, também passa por isso. A primeira coisa que nos interessava era tentar cristalizar algumas das nossas canções. Nós sabíamos que nós tínhamos feito um primeiro disco em que não tínhamos ficado totalmente contentes com o resultado final. Portanto, aquilo estava um bocado aquém das nossas expectativas e sabíamos que para um segundo disco queríamos fazer algo bastante melhor. E, portanto, foi isso que nós fizemos. Preparámos muito melhor para este segundo disco, por isso é que demorou também bastante tempo. Angariámos todo o dinheiro que nos foi possível. Nós somos uma banda que não tocamos muito ao vivo, portanto, em termos de receitas também não temos muitas. Portanto, a coisa também demorou algum tempo. Seja como for, aquilo que nós queríamos era gravar em condições e que o resultado final soasse o mais próximo possível e o mais sincero em relação àquilo que é a nossa música. Funciona como um cartão de visita no sentido em que aquilo que lá está é altamente genuíno e é aquilo que nós fazemos. Só que nós caracterizamos mais pela nossa prestação ao vivo. Embora tenhamos tido muito cuidado na elaboração deste disco, e eu acho que o disco está bastante porreiro para aquilo que nós queríamos, é ao vivo que nós demonstramos todo o nosso poder. Eventualmente quem já foi a concertos nossos acaba muitas vezes por dizer isso, isto ao vivo soa outra coisa, porque há todo um aspecto muito, lá está, de performance, um aspecto performativo que é bastante importante nos concertos de TV Rural, que nós, se calhar por não tocarmos tanto como outras bandas tocam, cada vez que o fazemos a entrega é total, não é? E é uma entrega genuína, não andamos ali a fingir passos e com coreografias combinadas. Portanto, é um bocado por aí. Hoje podias ser a mulher da minha vida, hoje e só hoje à noite. E sendo assim, que tal mais uma bebida? Hoje à noite. Vem cá, quer dizer noite. O disco vem a ser gravado, aproveitamos para dizer, no Golden Pony Studio. Exatamente. Um estúdio onde gravaram, entre outros discos, recordo-me aqui dos discos da Rita Red Schultz. Exatamente. O facto de qualidade de som é extremamente interessante, e gravados por Pedro Magalhães e Bernardo Barata. Exatamente. Que é um dos nomes que vem aqui aparecer nos vossos agradecimentos. Tem, enfim, um conjunto aqui muito interessante de pessoas, que nós, alguns já falámos, por via destes 6 anos deste programa, que dá um aspecto, de facto, que é um bocado, entre aspas, uma amálgama de amigos. E que, no facto, alguns vêm a participar aqui e até a tocar no disco. É a condição sine qua non para que este disco aparecesse, a ver estas pessoas? Sim, o disco é um resultado das nossas vivências e das nossas parcerias com outros músicos e amigos, mesmo não músicos. As coisas saem todas porque houve algum esforço conjunto. Naturalmente, todos participaram naquilo que podiam, não é? E quanto mais não fosse, dar palmadinhas nas costas e dizer vai avante com isso, não é? No nosso caso, nós estamos bastante agradecidos ao trabalho que o Bernardo Barata teve neste disco. Era importantíssimo termos alguém connosco. O Barata é alguém que está connosco já desde muito cedo, portanto ele gravou-nos uma das nossas primeiras demos. Sempre tivemos aquela vontade de voltar a gravar coisas com o Bernardo, e precisávamos de alguém que fosse para estúdio connosco e que tomasse um bocado as rédeas àquilo que se passava, para nós nos podermos concentrar na música e na gravação. O Bernardo fez isso e fez-o muito bem. Depois disso, acabámos por pegar nos masters do estúdio e levar para fora, e o Tiago de Sousa, que acabou por fazer a mistura e a masterização, correu impecavelmente. Ele conseguiu realmente pegar nas faixas em cru e transformar aquilo num som potente e som de disco, que era aquilo que nós procurávamos e que até agora ainda não tínhamos conseguido. Parece que foi ontem que anunciaste a nossa morte. Viraste-me as costas à espera que te chamasse o mesmo, que te puxasse pelo braço esquerdo das tuas costas. Ei, quando te beijava, salivando a culpa amarga do fundo da boca, do fundo da já aqui na fase também do design gráfico, que está extremamente bem conseguido. Buscando, de facto, a ideia do TV Rural, né? Pegando aqui uma antena que ainda não é da TDT, quase uma manhã, uma madrugada ou uma noite de nevoeiro e alguma luzinha, e lá dentro, depois então, o Coyote e um interessante booklet, para além de, então, aí sim, um disco que parece mesmo que é de vinil. Eu ainda não experimentei, mas cara, ainda tinha esse desejo, mas aproveitava para perguntar. Tem as trias tão bem feitas que parece que ele tocará. Eu acho que é melhor não pôr isso nos discos. Então pronto, porque eu recordo-me aqui, e eu lembro-me do disco, por exemplo, do Zisga, que efetivamente funcionava, tinha um tema extra. Pronto, pronto. Não sei se... Verdade, nós não fizemos isso. Acho eu. Não, isso é o design, pronto, basicamente a linha editorial tem todos os discos têm esse mesmo design. Portanto, em termos de composição, a capa e o disco em si, portanto, esse formato de vinil, e nós também adotámos, portanto, isso era uma das condições da edição pela Chifre, era fazer com que a coisa tivesse ali, pronto, fizesse sentido dentro do conjunto de discos que a Chifre editou. Se vocês olharem para os outros discos da Chifre, também têm todos, pronto, o mesmo aspecto, o mesmo tipo de capa e o mesmo CD. Naturalmente, o design gráfico da coisa varia de disco para disco. Claro, claro. Neste caso, aquilo que também tivemos aqui há algum tempo à volta com o design gráfico do disco, acabámos por optar por um trabalho do Eduardo Viana. Exato, nós gostámos bastante logo desde o início da primeira performance. Dar uma volta à tua aldeia, eu já não volto. Quis fazer do mundo a tua aldeia, já não volto. Ah, quem me dera poder cravar as unhas dos pés às raízes, coalescer e deixar que as minhas rebeldes. Uma aldeia tão longe da minha, lamber do chão a certeza da natureza, até os nossos frutos no chão comidos por larvas se entranhem na terra. Bye. ser sempre assim. Mas não penses que isto vai ser sempre assim. Ora, há pouco dizíamos que a intenção é que, ao vender um disco, venha a potenciar concertos. É essa Exato. Também a vossa previsão? Já há claro. Uma coisa agendada? Epá, nós neste momento temos alguns concertos agendados para setembro. Pá, aquele assim que está mais certo é dia 21, vamos tocar, dia 21 de setembro vamos tocar no Music Box com os Maltês. Uhum. Maltês é também outra banda de amigos, epá, uhum. malta com quem nós ainda não tocámos ao vivo e que estamos desejosos de tocar. Como já deves ter percebido, pá, isto nós puxamos muito a brasa à nossa sardinha claro. E tentamos sempre estar envolvidos com amigos nossos, trabalhar com amigos. Claro, malta que leva as coisas a sério, naturalmente. E os Maltês, pá, nesta altura do campeonato, achámos que faria sentido tocarmos juntos. Os Maltês fazem aquele assim, uma espécie de folk americano, mas cantado em português. Tem um disco, um EP novo, muito interessante. É a malta do rock, o João Neto, que encabeça o projeto, é um gajo do rock, um gajo do Olioi. O Ricky Rabanete, que toca com os Toranja, também está a encabeçar esse projeto. Pá, e eu acho que vai ser uma noite memorável de rock and roll no Music Box, dia 21 de setembro. As pessoas lá em casa não estranharão estas afinidades que vocês têm entre grupos e entre amigos. Na próxima semana vamos falar com Francisco Cortesão, dos Minta, e ela própria, uh-huh. como já falámos, vem logo abordar Julian de Carjackers e o cantuíno Charlie Brown. Enfim, é um conjunto de amigos, isso percebe-se. E vocês, aliás, têm aqui, até nos agradecimentos, ligações ao Jorge Cruz, portanto, o Homem do Diabo na uh-huh. Cruz e não só, portanto, há Exato. Aqui, enfim, um conjunto interessante, por via também das editoras, não é? Que se vai congregando. As editoras, enfim, têm que sobreviver. A Chifra, ou o que ouço dizer, pronto, de algum modo, tenta repartir os ganhos que têm com as bandas, e por sua vez é sempre a ideia de reinvestir para melhor divulgação, o que é ótimo, que haja quem tenha esse espírito. Mas, claro que há o download gratuito, há tudo isso que está associado ao fenómeno da música. Como é que vocês, como banda, veem isto? Ainda há pouco disse. Para editar um disco, tiveram que ser vossas próprias a custeá-lo, naturalmente. Sim, sim, sim. Como é que vocês, como banda, veem esse fenómeno? Pá, quer dizer, a música tem que ser divulgada. A internet é uma ótima forma de divulgar a música e não só. Epá, e portanto, hoje em dia faz mais que sentido que as coisas estejam disponíveis na internet. Achas que é natural? Não pensas nessa mulher então? Tudo vai mal. E quando te ouvires a falar, mete a cabeça para dentro. Quando te ouvires a falar, encolhe os ombros num lamento. Mas nem penses nisso então. Tudo vai mal. Esta noite passar, há de te irritar o dia. E se esta noite evitar, o que a estupidez faria? Para com isso então. Quem se estreia aqui na Boa Nova, temos sempre uma fase de desafios. São três. Uh-huh. E então o primeiro é este. Imagino que veio tocar aqui Oliveira do Hospital. Não sei se eventualmente conhece a cidade. Vagamente. Então pronto. Mas, e as leais estarmos hoje aqui a meter inveja, porque já ouvimos aí as gaivotas umas quantas vezes, a falar aqui da Serra da Estrela, portanto. Exato. Estamos para lá para as berlengas, não é? Exatamente. Muito bem. Então, imagino que veio aqui tocar Oliveira do Hospital e que diz assim, pode trazer consigo duas bandas nacionais. Quem é que escolheria para vir tocar aqui a Oliveira do Hospital? Epá, eventualmente escolheria os Capitão Fausto, que são parceiros da editora. Exatamente. São, pá, uma banda nova, pá, com uma grande pica. Os gajos tocam muito bem, têm composições extremamente interessantes. O concerto é espetacular. Eu já vi várias vezes os gajos ao vivo e gosto imenso, que surpreendem-me cada vez que tocam. Muito bem, Capitão outra, Fausto. E o Capitão Fausto, outra... Não sei, neste momento talvez trouxesse os Maltês. Pinguim, pinguim, o gelo seca a ponta da língua. Pinguim, pinguim, o frio que faz na rua. Thank you. Agora o desafio é outro. Imagino que vem uma banda da cena internacional e que, chegando a Portugal, já e não prescindo de ter no meu concerto o TV Rural. De quem gostariam muito que viesse esse convite? Epá, eu pessoalmente gostaria muito que esse convite viesse dos Blind Melon, que são a minha banda de infância, a banda que eu cresci a ouvir, a banda referência. E é, acho que é isso. Está escolhido. Não sei. That's... O último desafio, e este dizem-nos que é o mais difícil, pode estar prejudicado porque de algum modo vocês já fazem isso aqui no vosso disco. E refiro-me normalmente ao Toma Comprimido, que é um tema de que o António Variações veio a estrear até na televisão, na altura, com o Júlio Isidro. E faz parte também, eventualmente, nós se calhar temos idades semelhantes, um bocadinho dessa memória. Uhum. Mas e o desafio é este. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional, uhum. e que querem que os TV Rural venham participar neste disco de tributo, fazendo uma versão de um tema. Uhum. Quem é que hoje em dia escolheriam para fazer uma versão e já agora que tema seria esse? Pronto, tirando o que seria óbvio, né? que é esta claro. Escolha do tema de António Variações, vamos a outra. Não sei, talvez nós também em tempos tocámos em uma versão engraçada, fizemos uma versão engraçada da Lena d'Água, no fundo dos teus olhos d'água. Uhum. E eu acho que tinha piada participar num projeto desse género. Muito bem, Lena d'Água. Vou dizer já que é uma escolha virgem. Creio que nunca ninguém veio aqui a falar de Lena d'Água, embora que seja inteiramente justo que venha a ser referida. Ah, pois, Lena d'Água é uma figura importantíssima naquilo que é na música popular portuguesa, né? Tipo dos anos 80 e 90. Exatamente. Temos aqui um álbum novo, concertos já agendados e uhum. isto leva-nos aqui a perguntar, teremos, isto é quase uma provocação esta pergunta, teremos TV Rural durante quanto tempo? Tendo em conta que querem superar aquilo que o Engenheiro Sousa Filoso que já esteve a ver, são 31 anos. Exato, portanto, a gente já vai para aí em 12, 13 anos, eu imagino que pelo menos mais, sei lá, mais uns 35. Acho que sim. É como eu te dizia, isto nós não há nenhuma urgência de agradar a seja o que for, não é? Portanto, a não ser a nós próprios. Enquanto sim, nós. Vêm-se a designar mesmo de anti-pop, não é? É pá, sim. Quer dizer, a designação não é nossa. Isso faz parte do press release do Pedro Pup. Uhum. Isso é a ideia que ele tem daquilo que nós fazemos. Nós não estamos completamente contra essa ideia, naturalmente. Portanto, a nossa música não é de facto uma música, se calhar, daquelas fáceis de ouvir e de furar num mercado mais popular e mais comercial. Seja como for, nós também temos versões bastante pop, algumas delas. Sim, seguramente. E há aqui um fenómeno engraçado, é que a TV Rural tem um conjunto de seguidores, tem essa noção, de facto, que há pessoas que estão à espera dos vossos trabalhos. Maior ou menor, mas há um conjunto de pessoas que estão à espera do vosso trabalho. Portanto, há aqui um fenómeno de culto. Sim, são sempre os mesmos 5. Isso é modéstia sua. Mas isso significa que muitas vezes o que falta é a divulgação, é a música chegar às pessoas. Como é que uma banda como o TV Rural chega às pessoas? Bah, eu acho que só mesmo tocando muito e tendo o apoio de rádios locais, como a vossa e de malta que interessada em divulgar a música que por cá se faz. Quer dizer, e que não seja necessariamente música comercial e das grandes editoras, né? Portanto, acho que o trabalho que vocês estão a fazer é altamente louvável e é isso que se pretende agora. Realmente nós precisamos mesmo conseguirmos ter mais pessoas a ouvir a nossa música, precisamos mesmo é de tocar noutros locais que não seja só Lisboa e arredores e tentar levar o nosso concerto para outras terras do país, né? Porque só assim é que as pessoas que têm conhecimento daquilo que se faz, portanto há tanta coisa em paralelo que é muito complicado, imagino eu, não é? Que as pessoas se interessem por uma banda local, uma banda nacional chamada TV Rural, ainda tão mais, não é? Imagino, vamos aqui fazer este exercício. Imagino que eu sou um produtor de um canal de televisão e que tenho uma série ou uma telenovela até que seja e que lhe digo, telefono para o David e digo, David, igual gosto muito do som da fraude transversal que tem no tema Bruxas, quero que ele faça parte da banda sonora da minha telenovela. Exato. Qual é a vossa reação? Epá, A nossa reação, eu não sei, nunca houve um convite desse género, mas à partida parece-me uma proposta como outra qualquer e altamente aceitável. Eu... Quero que me olhes enquanto contas essa tua história. Enquanto mostro que não me convenço, afinal, nesse conto falas quem é. Afinal, nesse conto falas quem é. A bela dona no pau de vassoura. Muito bem, agradecer a disponibilidade, David, para esta conversa. Vamos falar seguramente mais vezes, sinal que vem mais trabalho. Está o contacto perfeito, o primeiro, portanto, isso permitiu-nos abrir uma porta e permitiu-nos aqui aos ouvintes da Boa Nova, que hoje em dia podem estar em qualquer local do mundo, via internet, isso é possível, portanto, que esteja desperto para aquilo que são os TV Rural. E terminamos só com uma pequena pergunta. É natural que venha a descobrir agora TV Rural por via deste lado do Coyote. Quero saber do Filomena Grita, que é um álbum que já tem 5 anos. Ainda é possível encontrá-lo? É, esse disco, portanto, encontra-se sobretudo na FNAC, é possível que se encontre, mas o mais fácil será contactar a Chipre, portanto, a nossa nova editora, que eles estão agora a fazer a distribuição desse disco. Muito bem, está o link na nossa página, portanto, os ouvintes da Boa Nova já sabem como fazer. Exatamente. Muito obrigado pela disponibilidade. E já agora, deixa-me só dizer uma coisa. Sim. Que é, todo o nosso trabalho está disponível para ser ouvido na internet, através da nossa página do Bandcamp. Bandcamp, exatamente. Portanto, está lá tudo, eventualmente não dá para fazer o download das coisas, mas dá para ouvir, e portanto é só questão de ter uma ligação à net e dá para ouvir os discos todos. Exatamente, e para ouvir temas como o Sagres e por aí dentro, temas bem mais antigos do que estes que hoje temos aqui neste programa. Se não passa com água ardente, vai à caixa e diz que é urgente. Lá remédio para toda a gente. Foste muito imprevidente, ou és muito impaciente. Fazes cara de contente, tu vais ficar igual. Toma já um melhoral, que é bom e não faz mal, além disso é legal. Toma já um melhoral, é o melhor e é legal. Toma um comprimido, toma um comprimido, toma um comprimido que isso passa. Toma um comprimido, toma um comprimido, toma um comprimido que isso passa. Eu sei que era assim, mas e aquilo, esquece isso por bem que passa. Eu sei que era assim, mas e aquilo, esquece isso por bem que passa. Tu estás muito pesada, não digas que estás inchada. Não há roupa que te sirva, não há cinta que te valha. Já perdeste toda a linha. Estás a tempo de voltar a fina. É um milagre da medicina, que é o avanço da aspirina. Também fica confiante, vais ficar muito elegante. Isto é melhor que o purgante, tu vais emagrecer. Cuidado não abusar, mas se isso acontecer, toma outro para engordar. Cuidado não abusar, não vais te perturbar. Toma um comprimido, toma um comprimido, que isso passa. Toma um comprimido, toma um comprimido, toma um comprimido, que isso passa. Não tem que nos vivo, este é aquilo, esquece isso que vai te passar. Não tem que nos vivo, este é aquilo. Tu estás tão acorrentado, a sombra que tens ao teu lado, não consegues apagar as marcas desse passado que teimas em recusar. Mas a mistura da drogaria, tens a cura para mais um dia. Escola a raiz do fundo, ficas acima de tudo. Não sentes nada do mundo que te não quer. Cuidado não abusar, mas se isso acontecer és mais um a flipar. Mas se tu queres acabar, o que tu queres é drum.